Poxa, man! Chega mais aí, zumbi! Dá uma olhada a pegada dessa festa, cara! Olha como é que tá isso! Cheio de mulher bonita, cara! Maravilha! Que festa agradável! É tudo nosso! O elemento está na área! Essa vibe tá positiva e vai melhorar agora! Vamos se envolver, família! Vibrações positivas pelo ar! Grave aí, yeah! Elementos viajando, mando verbo assim, yeah! Vibrações positivas, som de vagabundo que as minas cantam e vibram, yeah! Aumente o volume, sinto grave aí, yeah! Elementos viajando, mando verbo assim, yeah! Vibrações positivas, som de vagabundo que as minas cantam e vibram. Sem perceber estou presente, pique Gasparzinho sempre inteligente. Traz a champanhe para brindar, nosso som está rolando, a mulherada degustar. Devagarzinho, sem empurrar, desse jeito tiro onda, deixo a vida me levar. Quero cantar, hip hop me expressar, mandando vibrações positivas pelo ar. Participar, pro vagabundo se envolver, elementos da ativa pra geral enlouquecer. É ter objetivo, é nisso que acredito, zumbi. Cada vez mais envolvido, yeah! Aumente o volume, sinto grave aí, yeah! Elementos viajando, mando verbo assim, yeah! Vibrações positivas, som de vagabundo que as minas cantam e vibram, yeah! Aumente o volume, sinto grave aí, yeah! Elementos viajando, mando verbo assim, yeah! Vibrações positivas, som de vagabundo que as minas cantam e vibram, yeah! Elementos viajando, mando verbo que inspira. Aumente o volume, sinto grave, vem pra cima. Só pra descontrair, viajar, levante aí, pra ninguém ficar parado. Poder me expressar, no rag eu vou levar. Passando informação, compromisso eu vou chegar. Ei, DJ, deixa fluir, tira onda é bem assim. Aumente o volume, faça a pista sacudir. Mensagem positiva, passa de hipocrisia. O crime não compensa, vida longa, sintonia. Quero ganhar dinheiro, poder mudar de vida. É assim que eu tiro onda, por favor, não insista, yeah! Aumente o volume, sinto grave aí, yeah! Elementos viajando, mando verbo assim, yeah! Vibrações positivas, som de vagabundo que as minas cantam e vibram, yeah! Aumente o volume, sinto grave aí, yeah! Elementos viajando, mando verbo assim, yeah! Vibrações positivas, som de vagabundo que as minas cantam e vibram. Brindando a vida, é isto que vale. Chegar na humildade, respeito à parte. Tempo é preciso, tem que ter, proceder. Separar pra responsa e também pro lazer. Equilibrar-se aqui, na selva de pedra. Trânsito caótico, estresse que nos cerca. Jerebon, som, tem que ganhar. Não traz felicidade, mas manda buscar. Desço para o centro, passando pela Augusta. Tem balada, tem prima, agito, construta. As minas tão fervendo, vão pagar para ver. Som da semana, aqui vai ferver, yeah! Aumente o volume, sinto grave aí, yeah! Elementos viajando, mando verbo assim, yeah! Vibrações positivas, som de vagabundo que as minas cantam e vibram, yeah! Aumente o volume, sinto grave aí, yeah! Elementos viajando, mando verbo assim, yeah! Vibrações positivas, som de vagabundo que as minas cantam e vibram, yeah!